Só o Senhor é importante. O meu Pai, Senhor Deus, é o supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. Causa e princípio de tudo. Ele é o único ser perfeito, onisciente, onipotente e onipresente. Em verdade vos digo, só o Senhor é inteligente, só o Senhor é lógico, só o Senhor pode tudo, só o Senhor é infalível, só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é justo, só o Senhor é confiável, só o Senhor é excelso, só o Senhor é sábio, só o Senhor é santo. Enfim, só o Senhor Deus meu Pai é que conta, como eu mesmo disse antes de ser crucificado. Eu não sou bom, meu Pai é que é bom, Ele faz as obras. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. Lucas capítulo 18, versículo 19. João capítulo 5, versículos 19 e 20. Quando veres num ser humano uma das virtudes enunciadas ou qualquer outra que seja, o mérito não está nele, e sim no Senhor que derramou sobre ele um lampejo de luz. Sede vigilantes, pois, para não cairdes no grotesco erro que consiste em considerar, admirar e até idolatrar a criação, desconsiderando e até desprezando o Criador, pois Criador e criação são indissociáveis. Por exemplo, se tu, homem, vês alguma formosura em tua companheira mulher, ou tu, mulher, em teu marido, e ambos em vossos descendentes, ou em qualquer ser vivente que vos circunda, regozijai-vos e lembrai-vos do Criador. Estais vendo um sinal veemente e vivo da manifesta presença divina. Ao contemplar qualquer coisa cuja beleza agrada vossos olhos ou ouvidos, lembrai-vos de que nada é senão o reconhecimento inconsciente da viva manifestação da divindade que fascinou vossa alma, vosso espírito. Conscientizai-vos, pois, quando vos extasiais ante a beleza do desabrochar de uma flor, da plumagem, da melodia e do canto dos pássaros, da noite estrelada ou enluarada, do dia ensolarado, do riacho de águas cristalinas que murmura, do mar calmo ou agitado, não os adoreis. Deveis lembrar primeiro do Criador, Deus, que é quem criou todas essas coisas, e deveis dar graças a Ele por as ter criado e por ter-vos agraciado com olhos e ouvidos saudáveis, propiciando-vos contemplar o magnífico espetáculo que é a criação divina. Quando vedes a eloquência do orador, o talento do artista, a sapiência do inventor, a intuição sensitiva do descobridor, a habilidade do esportista, a destreza do músico, a sagacidade do filósofo, a inteligência do sábio, deveis lembrar antes de tudo que Deus é quem emprestou para eles uma chispa destas virtudes que só Ele possui. Vós podeis admirar a criação, mas unicamente na condição de criação, não vos olvidando jamais de Deus que a criou e que somente a Ele deveis adorar. Idolatrar qualquer manifestação da natureza, qualquer obra divina, qualquer ser humano é tolice, e mais que tolice, erro, e mais que erro, pecado, e mais que pecado, é o pecado maior, o pecado absoluto, o supremo insulto a Deus. É a negação do primeiro mandamento, a negação da absoluta primazia do Supremo Criador na tentativa consciente ou inconsciente de colocá-lo abaixo da sua criação. Por isto, na sua infinita bondade, Ele avisou e está sobejamente expresso nas Sagradas Escrituras para que ninguém cometa este abominável pecado e coloque-se à mercê do terrível castigo infligido pela lei divina. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Levítico capítulo 26, versículos 1 a 30. O ídolo, obra das mãos humanas, é maldito. ele e seu autor, porque o culto dos ídolos é a causa, o princípio e o fim de todos os males. Livro da Sabedoria, capítulo 14, versículos 8 e 27. Ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 15. Em verdade vos digo, a auto-idolatria, que é um resumo do orgulho, empáfia, auto-exaltação do ser humano na busca de louvores por títulos, obras ou realizações, denota flagrante tacanhez mesclada a mesquinhez, mediocridade e loucura, ou absoluta ignorância da lei divina, posto que nada é realizável sem a anuência e consentimento do Altíssimo, o Supremo Criador. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Só o Senhor é importante, o Senhor Deus, meu Pai, é um só.